Vou ligar a televisão. Em que canal você quer que eu ponha? De acordo com o guia de TV, a esta hora só passam novelas e noticiários nas redes locais. Prefiro ver o noticiário no canal educativo, ou talvez um filme no canal a cabo, ou um videotape no videocassete. Boa ideia! Espero que possamos assistir a um bom filme antes que as crianças cheguem, porque quando chegarem, pedirão para ver comédias ou desenhos animados. Não se preocupe. Você sabe que eu não gosto que eles se sentem em frente da televisão mais de uma hora por dia. Eu sei. Mas como hoje é sábado, lhe aconselho que não insista com isso e seja mais flexível.